São 3 da manhã, aí são 23 horas. Então, quando for 1 da tarde, vai ser 10 horas. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Esse é um problema Isso, 20 simples horas. de Isso mesmo. matemática, cara. I'm right. Ainda. Faz tempo que eu não uso a matemática. Mas quando eu era criança eu era bem melhor em matemática, hoje em dia não tanto. Eu usei hoje da You página. talk in Portuguese, efeito ralo? Certo. You talk Portuguese too? Pois é. Rapaz, você fala português bem pra caramba. No Canadá o pessoal fala francês também, né? É certo. O pessoal fala francês bem que só. Francês, A gente português. também um pão francês. Bacana. Ei, escuta. Já que a gente está conversando aqui, a gente não tá tocando nada, né? Também esse violão que tá aqui, um violão velho pra caramba. Tô desafinado. Qualquer coisa, me ensina aí algumas coisas em inglês aí. You can talk English. That's I'm cool, man. speaking. I want to speak French Go and ahead. English. You speak many languages, né? Você fala bem português. Tô Eu entendendo tudo que tá falando. estou entendendo tudo, mas eu não falo super bem francês. Let's change to English. voice chat. No. I want to go jam. I have limited time for jamming. Voice chat mode. Mas você tá falando português, cara. É isso que eu tô.